Na manhã do último sábado, por volta de 11 horas, policiais militares da Rocan Ronda Ostensiva, com o apoio de motocicletas do 14º BPM, realizaram uma série de abordagens na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu. Em uma destas abordagens, um garoto de 14 anos, identificado pelas iniciais TCDS, levava 7 tabletes escondidos em sua mochila. Diz ele que tinha como destino a cidade de Londrina e que a droga era para seu consumo próprio. Recebeu voz de apreensão e foi encaminhado para a Delegacia Especial do Adolescente. Anderson Carlos Ribeiro de Souza, 20 anos, foi flagrado tentando embarcar na rodoviária com 20 tabletes de maconha. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª SDP. Na delegacia, Anderson informou que levaria a droga para Fortaleza, no Ceará. Ainda na manhã de sábado, um indivíduo que identificou-se como Rude Mota Passos, 23 anos, foi flagrado em atitude suspeita. Mineiro, ele disse que estava levando uma maconha diferente para o estado de Minas Gerais. Segundo ele, a droga não tinha THC, o princípio ativo da droga comumente usada para levar indivíduos ao delírio. Delirou demais e acabou preso na delegacia. Ele disse que venderia a droga e 2 simulacros de pistola no estado de Pernambuco. Quem conta detalhes desta operação é o soldado Samuel, que agiu junto com os demais companheiros na rodoviária em menos de uma hora, realizou as 3 apreensões. Mais uma vez, né, rodoviária, cada viagem aí a viagem não sei se é deles ou é nossa, né, porque três clientes, nenhum deles se conhecem, né, possivelmente se encontrariam um dia. O mais interessante é o mineiro. O mineiro comprou um material no Paraguai aí, é maconha, mas não é maconha, ele falou, porque não tem THC. A dele, os paraguaios fizeram um trabalho diferenciado, né, processaram, ele falou que é só mato embrulhado, né. E mais umas pistolinhas aí, uns simulacros. Não, ainda não. Talvez em Minas, não sei se cola essa, mas aqui em Foz, que a gente conhece bem do material, não cola. E mais 2 pistolas aí eles estavam levando aí, que segundo ele iam fazer uma paradinha lá em Minas. A paradinha foi na 6ª SDP então? É, vai parar na 6ª e possivelmente vai dormir na Laudemir. O menor estava indo para onde? O menor é Maringá. O do meio ali? E o do meio é Barracão, Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira. É, também não conseguiu chegar. Vai pro Barracão também. Barracão. Vai ficar lá. Tem uma pessoa aí que logo vai rodar também, hein? Tá trazendo a mala, embarcando e tá saindo de fininha. Logo a gente põe a mão nele. Ele já sabe que a equipe da Rocan não tem boi, não. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.